Às vezes na vida da gente, de repente acontece cada coisa que é até difícil de acreditar. Surge um clima tão gostoso perante a relação, mas no final tudo acontece. E nessa vida eu fui mais um, pois nada é impossível. O impossível de repente pode acontecer. Pode acontecer. A desconfiança estraga o prazer. Então temos que viver com muita perseverança para tentar obter um pouco mais de confiança. Faz desse jogo, faz desse jeito. Mas eu gosto de você. Por mais que tenha os seus defeitos, eu acredito em não te perder. Faz desse jogo, faz desse jeito. Mas eu gosto de você. Por mais que tenha os seus defeitos, se algum dia você tivesse que me trair, no seu olhar descobriria que iria partir, deixando mágoas no meu peito e ainda perdendo o respeito e o verdadeiro caráter de ser chamada de mulher. Quando a gente se acomoda no carinho e no prazer, a relação fica nervosa e tudo pode acontecer. Você pode falar, ouvir ou saber dessa fatal realidade, mas quando acordar é duro admitir que a relação virou uma falsidade. Você pode falar, ouvir ou saber dessa fatal realidade, mas quando acordar é duro admitir que a relação virou uma falsidade. O impossível de repente pode acontecer. Pode acontecer. A desconfiança estraga o prazer. Então temos que viver com muita perseverança para tentar obter um pouco mais de confiança. Faz esse jogo, faz desse jeito. Mas eu gosto de você. Por mais que tenha os seus defeitos, eu acredito em não te perder. Faz esse jogo, desse jeito, mas eu gosto de você. Por mais que tenha os seus defeitos, eu acredito em não te perder. Eternamente apaixonados, eu e você.